fez o céu, fez o mar e deu pra noite a lua. Em 7 dias criou as maravilhas do mundo. Mandou um homem pra terra, mas tão só ele ficou. Viu que faltava uma coisa, fez a mulher essa flor. Ela nasceu com a magia do encanto e de um arco-íris linda despertou. E no paraíso fez sua morada, e a primavera toda perfumou. E o homem que estava ali sozinho, numa tarde aquela deusa encontrou. Ela correu, abriu seus braços pra ele, e sem ela nunca mais ele ficou. Que seria do homem se lhe faltasse esta mulher? Não existiria poesia, pois ela é a musa que o poeta quer. Ela é uma coisa divina, a obra mais prima que Deus inventou, a mais bonita escultura, doce criatura. Nasceu com a magia do encanto e de um arco-íris linda despertou. E no paraíso fez sua morada, e a primavera toda perfumou. E o homem que estava ali sozinho, numa tarde aquela deusa encontrou. Ela correu, abriu seus braços pra ele, e sem ela nunca mais ele ficou. O que seria do homem se lhe faltasse?